Vitor, Kilo Delta, para conquista, qual nível? Tenente, uma centena será coordenado, provável gole direto. Escute a informação do ATIS e aguarde coordenação, Delta. Nível para descer. Copiado, senhora, aguarde cópia. Vitor, Kilo Delta, pronto para cópia. Tango Vitor, Kilo Delta, Salvador para conquista, Serra Brava, Quebec, Vitor, autorizado, 100, direto, decola da pista 17 com curva à direita, saída gole após direto, controle 119.8, aciona 5472, Papa Tango Romeu, Golf Vitor. Do Delta, estou atrasado o saneamento, chame táxi, senhor. Papa Tango Romeu, Golf Vitor, pronto para cópia. Papa Tango Romeu, Golf Vitor, Salvador para Irecê, Sierra November, India Charlie, nível de voo 100 aprovado direto, decolou da pista 35, primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto, controle 119.8, Transponder 5471, Papa Tango Romeu, Golf Vitor. Cotejamento correto, Romeu, Golf Vitor, autorizado acionamento, senhor, chame táxi. Papa Tango, Oscar Ghost Tango, vai passando 075, 27 milhas agora. Está propondo a modificação e acende para o 095. Estimado em Paulo Afonso, 0958, Oscar Ghost Tango. 7, Oscar Ghost Tango, autorizado 095. 095, Ghost Tango. Livre táxi, chame para ingresso. Mike Sierra Golf, prossiga. Paciência, aguarde para a cópia, Max Sierra Golf. Livre táxi, chame para ingresso no pista no 7. Vitor, informe aliado e pronto. Oscar Golf Tango chama Centro Recife, 126-85, alterno 2545. 126-85, alterno 2545, Golf, tempo seu, bom dia, senhor. Bom dia. Golf Victor, TV decolagem da 17, vento, força da 35, vento 31 a 0 graus com 2 nós. Serra Golf, prossiga. Confirme, tá muito baixo a transmissão, confirme. Confirmo, somos só no 219 para a cópia. Está observando a aeronave da companhia aí decolando, está autorizado o ingresso, informe alinhado e pronto, não no chance. Tranquilo. Copiado, Golf, agora espera na ação. Victor decolou 59198, bom dia. Muito bom dia. Tá passando o Romeu Golf Victor. Bom dia, Romeu Golf Victor, sobe para nível 100, direto IDC. Direto IDC, 1 Santana, Romeu Golf Victor. Tango, chame o som 219 para a copa. 219 para a copa. O Vitor aqui no Delta, quando pronto, tem nível de decolagem. Vento 31 a 0 graus com 2 nós. Fala, Salvador, Salvador, bom dia, Papa Tango, Eco Serra Tango. Aí, Serra Tango, número 3 para a copa, guarde. Confira o número para a copa? Número 3. Número 3, outro, na guarde. Romeu, Mike Serra Golf, pronto, cópia. Adiante. Romeu, Mike Serra Golf, Salvador, Prancer, Novembro, Yankee, Tango, 080 nível, decolado no 7, primeira curva, à direita, saída, gole, após direto, 5506, transponde o controle 1 9 8. Confirma apenas o teu B? Confirme? Presente, é apenas confirmar a saída, gol leval após direto, gol leval direto. Presente, Max Serra Golf, para saneamento táxi 2, 806. Papa Tango Oscar Golf, quilo pronto, cópia. Oscar Golf Kilo, Salvador pra Ilhéu, 080, decolado no 7, primeira curva direita, saída coral 5407, corrigindo, 5470, transponder controle 119.8. 2080, Ilhéu, vai direito, para dar no 7, saída coral 5470, transponder controle 119.8. 5470 foi o transponder copiada? 5470, transponder copiada. Confirma pra ver? 01. 01, acabou, aproximadamente táxi 2, 108.6. Confirme. Pegou fila, senhor. 145. Chama pro táxi. T3 é o transponder, corrigindo. Acione 0263 no transponder, controle 119.8. Ok, autorizado para Aracaju, conforme já nas horas da caralho da Alma 7 por esquerda, subida Cone, transponder 0263 e controle 198. Gente, é rota Golfo 677, nível 090. Golfo 677, 090. Confirme o PB? Operador 02. 02 é bordo, centro de tracionamento táxi 2, 186. 2186, graças. ONU 05, cruzando 075, estimando ONU 050, direito. Gente, Romeu Golfo Vitor, nível 05, mantém as condições visuais. Romeu Golfo Vitor. Chama para o táxi, é que você entra, meu. Ok, já está pronto para o táxi. Tá para a Baidez? 94-04. Ok, chama para ingresso, Almocente. Tango. Para o táxi, 12 quilos. 12 quilos, chama para ingresso, não no 7. Augusto vai seguir o caravan da Baeté, número 2, aí na Taxi aí papá, ok? Vai dar passagem, pode seguir o número 2. Taxi Ratango, no ponto 0, ponto para ingresso. Taxi Ratango, a linha e decola, da pista 17, vento norte com 2 nós. CS, a linha decola. Afirmativa, após a passagem do Seneca, tá livre de ingressar e informe aliado e pronto. Ok. Tango decolado ao 06, chama o controle 1198. Controle 198. Tuquilo Delta, direto Vitória da Conquista. Está presente, direto Conquista, o Vitor Quilo Delta. Salvador, o Eco Serra Tango. Eco Serra Tango, 090, vigilância radar. Ok, o Eco Serra Tango solicita a possibilidade de manter o 030 até Aracaju. Você solicita um táxi, já iniciou, confirme? Tá, tá aguardando, senhor, após a passagem do cara que tava no pé, tava ali, e eu aguardando a posição para a pedir autorização para aguardar, tá tocando fora. Ah, o senhor tava no pátio 4, é isso? Ah, tava com a andada baixa. Ah, tá, ok. 50, você tem a opção de prosseguir visual. Afirmativo, visual no 030. Gente, precisado. Tá, Tango. Ok, Golf Kilo tem nível de decolagem 300 graus com 2 nós. O Mike Serra Golf após a rolagem do cara, mas nem mandei. Oscar Golf Kilo, decolou de Salvador aos 08. Acionando agora o controle 1 no 9 decimal 8, senhor. Bom voo. Direto Coral. Astro 5, sistema Coral, agora pelo. Ciente. Golf autorizado a decolar da pista 17. O vento agora é de 340 graus 02 nós, ajuste no 012, Mike Serra Golf. 012, é autorizado da frequência 12 685 terno 2545. 12685 Romeu Golf Vitor. Romeu Mike Serra Golf, decolado de Salvador, Zuno 1. Chama agora o controle 1 no 9, decimal 8, senhor. Bom voo. Obrigado. Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, saída agora e sobe o 080. Mike Serra Golf. Salvador, muito bom dia, altura 3517. Bom dia, 3517. Chegada a Bonfi, DAC mantém nível de voo 100. Bonfi 100. O Papatango Vitor Kilo Delta, qual o seu estimado para conquista? Estou autorizado para com Guarulhos. Sextan 3171, Guarulhos, o nível 340. Solicita 360, disponível. Sextan 3160, aguarde.